cadê o grito da galera? Uala! É, rebola, rebola levantando o dedinho. Rebola, rebola dominando esse corpinho então. Eu quero ver tu dominar, é. O DJ já vai soltar porque tá dominado, tá tudo dominado. Quero ver geral, tá dominado, tá tudo dominado. Quero ver você, tá dominado, tá tudo dominado. Vem gatinha dominando, rebolando até o chão. Tá dominado, tá tudo dominado. Tá dominado, tá tudo dominado. Quero ver você. Vem gatinha dominando, rebolando até o chão. Cadê o grito da galera? Que lindo! Que lindo! Cadê o grito da galera? Geral, geral, por quê? Tá dominado, tá tudo dominado. Quero ver vocês! Mais uma vez! Tá dominado, tá tudo dominado. Vem gatinha dominado, rebolando até o chão. Só as cachorras as preparadas, as popozudas. O baile todo. Só as cachorras as preparadas, as popozudas. O baile todo. Esse é o bonde do Tigrão. Libera a energia e vem pro meio do salão. O baile está tomado, eu quero ver você dançar. Tá tudo dominado, Porto Seguro vai gritar assim. Só as cachorras as preparadas, as popozudas. O baile todo. Só as cachorras. Libera a energia e vem pro meio do salão. O baile está tomado, eu quero ver você dançar. Tá tudo dominado, Porto Seguro vai gritar assim. Só as cachorras as preparadas, as popozudas. O baile todo. Só as cachorras. Quando vejo popozão rebolando no salão, não consigo respirar, fico louco pra pegar. Melhor tu se preparar.